Boa noite, gente. Não se assuste, não. Ainda uso Bíblia, né? Esse negócio de. Ainda não estou muito acostumado com essas outras coisas. Um prazer, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Amém, amados? Ah, a gente não tem muita oportunidade. Quando vem ao Brasil, vem muito rápido, não é? Mas amamos esta igreja. De longe acompanhamos a evolução, o crescimento de vocês, o que Deus está fazendo neste lugar. Oramos por vocês, oramos por esse ministério, por tudo que Deus está realizando aqui, né? E temos assim esse laço maior até porque compartilhamos com a vida do pastor Alex, de Flávia, já há tanto tempo, né? Eu conheço, irmãos, quando eu conheci essa família, olha, para vocês terem ideia de quanto tempo faz isso, o Diogo era criancinha ainda quando a gente se conheceu, né? Amém. Quase carreguei no colo, não é brincadeira, mas amém. E por esses longos anos temos acompanhado tudo o que Deus tem feito na vida deles e na vida de todos vocês. E uma das grandes alegrias que nós temos é de que vale a pena você investir em pessoas, né? Vale a pena você investir no reino de Deus e vale a pena você fazer aquilo que Deus tem te chamado para fazer. Não existe nenhuma atividade neste mundo, irmãos, que dê mais retorno do que o reino de Deus, né? Quando a gente investe no reino de Deus, o retorno é garantido, é certo, e a gente vê o resultado. Amém, amados? Às vezes eu podia pensar assim, poxa, eu podia ter feito outra coisa, ficado mais rico, né? Mas não existe homem mais rico sobre a terra do que eu, irmãos. Amém? Eu sou rico, né? Quando eu olho para tudo que tem acontecido aqui no Rio de Janeiro, em outras partes do Brasil também, e hoje no Chile, em outros países, Bolívia, eu vejo, puxa, valeu a pena fazer tudo, eu faria tudo de novo, da mesma maneira, e até faria mais se fosse possível. Amém? Então, amamos esta igreja, amamos tanto vocês que, veja, aturamos areta lá no Chile, né? Coisa dura. A verdade é que, assim, a gente por algumas vezes tentou, né, segurá-la lá, fizemos algumas propostas, né, mas ela não aceitou, gente, né? O amor dela é tão grande. Aí, esse ano, ano passado, né, Diogo resolveu ir, falei, bom, os dois aqui devem ficar. Continuaram não aceitando a nossa proposta. Amém? Mas tem sido uma alegria, a Rita tem sido uma grande parceira no Chile, conosco no Rema, não é? Nos ajudando na abertura da escola. E essa obra é tão grande que eu fui diretor do REM por 2 anos, né? E falei, não, eu vou trabalhar e assumir a escola, né? E por 2 anos o REMA sobreviveu com a minha direção. Aleluia. Mas graças a Deus, e hoje Carol, minha filha, alguns de vocês devem conhecê-la, é a diretora lá, e eu estou satisfeito que ela assumiu, né? E está arrumando todas as coisas que desarrumamos lá e colocando tudo em dia. Mas é um prazer, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Rever alguns, não é? Estivemos alguns anos atrás. E conhecer outros e saber do que Deus está fazendo neste lugar. Amém, amados? Deus é fiel. E eu tenho. Hoje digo com todo o meu coração, sem sombra de dúvida, né? Não existe nada melhor. Há uma canção, não é? Assim, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, né? Não existe nada melhor do que fazer a obra dele. Não existe nada melhor do que obedecê-lo, do que andar na vontade dele. Amém, amados? O mundo pode oferecer tantas coisas momentâneas, instantâneas, que aparentemente vão nos dar algum prazer momentâneo. Mas eu posso dizer hoje, de todo o meu coração, independente de qualquer outra coisa, não é? Minha vida toda tem sido um prazer. Por conhecê-lo, por andar na presença dele, por desfrutar da sua amizade. Amém? Eu ouço às vezes as pessoas dizendo: Ah, eu me sinto tão só. Irmãos, tem mais de 40 anos que eu jamais me senti só. Eu não sei o que é solidão. Amém? E às vezes viajava para alguns lugares longe, né? Me lembro que fiz algumas viagens para a Ásia. Eu saía do Rio de Janeiro, ia para São Paulo. De São Paulo pegava um voo, 16 horas voando até Doha, no Dakar, no Catar. E depois ficava lá um tempo. E às vezes sozinho, 5, 6 horas em Catar. Depois pegava um outro avião, voava mais 5, 6 horas até Nepal. Chegava no Nepal, não conhecia ninguém. Mas eu nunca Nunca me senti só, irmãos. Nunca disse assim, rapaz, estou me sentindo tão só hoje, não é? Essa doce presença verdadeira, real, tem me acompanhado ao longo de toda a minha vida. Amém? Não é uma exclusividade minha, não é? Não sou eu que sou assim, é Ele. Amém, irmãos? Ele é assim, Ele é fiel. Ele disse na sua palavra, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Pronto. Amém? Diga, Ele nunca me deixará. Jamais vai me abandonar. Amém, irmãos? Desde que eu entendi isso, nunca mais me senti solitário. Nunca mais senti solidão. Amém? Sua doce paz tem guardado a minha vida ao longo desse tempo, desses anos todos, não é? Por onde andamos, em tudo o que fazemos, Ele tem sido fiel para conosco. Amém? Graças a Deus. Eu queria compartilhar algumas coisas com vocês. Hoje, eu, minha esposa e minha filha, Caroline, vivemos no Chile, né? Vocês sabem disso. Estou vendo até a bandeira do Chile ali. Priscila e Joarlen vivem aqui com Davi e Juliana também em Campo Grande, né? E ainda tem o Júnior que está lá em Campina Grande, ele, Virgínia e Ana Luísa. Então, hoje somos uma família espalhada pelo Brasil e por outras nações também. Mas alegria de saber que tudo que temos passado nele, com ele e por ele. Amém, irmãos? E sentimos esse prazer de saber que todos nós, irmãos, estamos, podemos dizer hoje, eu e minha casa servimos ao Senhor, a palavra dele é fiel. Né? Não é um mérito nosso isso, é a fidelidade dele, é a palavra dele, ele prometeu que iria fazer. Amém? Eu hoje estou me sentindo um pouco... quantos sabem que eu sou professor de história de igreja, né? Então, por longos anos, ensinei história de igreja. Alguns de vocês foram os meus alunos. E eu me recordo que, se eu falar alguma palavra em espanhol, ninguém estranha. Amém, amados? Ainda estou... Né? A Areta está aqui para me traduzir. Você quer me traduzir? Eu me lembro que, em história de igreja, a gente conta um pouco sobre as histórias dos apóstolos e como eles morreram e o que eles passaram. E o apóstolo que mais viveu foi o apóstolo João, não é? Paulo morreu logo no ano 65, foi decapitado. Pedro morreu um pouco antes. Paulo morreu em 67, Pedro morreu em 65, aproximadamente. Mas todos morreram por esta época, um pouco antes ou um pouco depois. João viveu até os 100 anos, por volta da virada do primeiro século. Ele viveu até esse período. E ele foi o último apóstolo a viver. Ele vivia na cidade de Éfeso. Éfeso é hoje onde fica o país da Turquia, uma região da eles chamavam de Ásia Menor. E ele era o pastor da igreja, o bispo da igreja em Éfeso. Éfeso era uma grande igreja. Na época de Paulo, João, de Timóteo e João, nessa cidade, calcula-se que a igreja chegou a 30 mil pessoas. Era uma igreja grande, bastante grande, né, para aquela época. Para os nossos dias é grande, imagina para aquela época a igreja tão grande assim. E João já estava bem velhinho, não é o meu caso, né, gente? Eu ainda estou bem jovem, mas João já estava bem velhinho quando ele ainda na cidade de Éfeso, e ele já não caminhava mais, por volta de 100 anos tinha já nessa idade, e as pessoas... os diáconos pegavam João no colo, não é? Ele já não tinha muita força nas pernas, e levavam João até o púlpito no colo, e quando ele chegava lá, o colocava numa cadeira, ele olhava para a igreja, para a plateia, e as pessoas ficavam olhando para ele, dizendo assim, rapaz, esse foi o homem que andou com Jesus, que reclinou sua cabeça, não é? E ele hoje vai nos dizer alguma coisa tremenda. E eles ficavam naquela expectativa de receber alguma coisa grande. E João olhava para ele e dizia assim, amai-vos uns aos outros, assim como ele nos amou. E as pessoas ficavam até um pouco decepcionadas e diziam assim, puxa, esperávamos uma grande revelação. Mas aquela era a grande revelação que ele tinha. Amém, irmãos? Então, eu estou me sentindo um pouco como João, não pela idade, né? Mas mais por aquilo que nós queremos dizer esta noite. Amém, irmãos? Eu quero falar um pouco com vocês sobre algumas experiências nossas, algumas coisas que temos passado, vivido e aprendido com o Senhor. E compartilhar, abrir meu coração e compartilhar. Antes de vir para cá, estávamos orando e pensando no que podíamos compartilhar e dividir. Às vezes, irmãos, pensamos que o importante é trazer uma grande revelação, né? Eu, quando era mais jovem, meu filho é assim hoje, né? Ele prega e todo mundo fica dizendo, nunca tinha visto isso na Bíblia, né? Mas eu já não sou mais dessa maneira, né? Amém? Já sou mais de pregar o que nós já vimos. Amém, irmãos? E Deus colocou um grande amor no meu coração por esta igreja e por esse tempo que estamos aqui, nesse momento. E eu queria falar sobre isso. Amém, amados? Quantos estão seguros? Aleluia. Então feche teus olhos, vamos orar e agradecer a Ele. Quantos sabem que Deus é bom? Aleluia. Paulo diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, não é? Que o amor de Cristo nos constrange. Amém? Digo, o amor dele me constrange. O que me constrange no Senhor? O amor dele pela minha vida. É isso que me atrai. É isso que me fascina nele, não é? Ele me ama tanto. No livro de Gálatas, Paulo diz que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E agora, a vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, diga, Ele me amou. E a si mesmo se entregou por mim, em oferta e sacrifício a Deus. Sabe o que levou Jesus Cristo à cruz do Calvário? O amor dele a você. Amém? Eu não sei quanto a você, mas eu estava orando um dia e perguntando algumas coisas ao Senhor. Enquanto eu orava, eu perguntei a Ele se eu fosse o único pecador sobre a face da terra. Não existe outra pessoa pecadora como eu. Se Ele teria feito a mesma coisa, se Ele teria morrido da mesma maneira, se Ele teria derramado o Seu sangue, recebido aqueles açoites, carregado aquela cruz da mesma maneira. Se não houvesse mais pecador, só eu fosse pecador. Se Ele teria passado pelas mesmas coisas. E o Espírito Santo me levou a esse texto. Que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou. Diga, Ele me amou. A si mesmo se entregou por mim. Quando eu leio esse versículo, eu me coloco nesta posição. Às vezes eu vejo Paulo, penso em Paulo. Paulo, lá, sabemos que ele não foi seguidor de Jesus, mas quando Paulo pensava na cruz, quando ele pensava em tudo aquilo que ele passou, ele talvez tivesse aquela imagem, né, de Jesus na cruz do Calvário, e ele podia pensar assim: era eu que tinha que estar lá, mas ele foi ali em meu lugar. Amém, irmãos? Diga, ele foi ali em meu lugar. Ele fez tudo aquilo porque ele me amou. Amém, irmãos? E eu perguntei: Senhor, o Senhor iria lá por minha causa? E ele disse: eu iria lá por tua causa. Amém? Eu morri por tua causa. Eu derramei meu sangue por tua causa. Isto é o que nos constrange. Amém, irmãos? Então levante as tuas mãos, diga: Pai, eu te amo. Tu enviaste Jesus para morrer na cruz em meu lugar. Ele sofreu por mim. O castigo que me traz a paz estava sobre Ele, e por suas feridas nós fomos sarados. Obrigado, Senhor, por tão grande amor. Obrigado, ó Deus, por tão grande bondade. Eu não sei se outra pessoa morreria por mim, mas Jesus morreu por mim. Pagou o preço da minha vida. Aleluia. Eu sei que não merecia, mas eu te louvo. Eu te agradeço. E eu sou grato a ti. Toda a minha vida, eu vou levantar as minhas mãos, eu vou te dar graças, eu vou te bendizer, jamais vou me esquecer que o Senhor me amou a tal ponto, que o Senhor me amou de tal maneira, que morreu na cruz em meu lugar, que pagou os meus pecados, que resgatou a minha vida. Obrigado por tão grande salvação. Nada neste mundo, Senhor, pode me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Aleluias! Graças a Deus! Aleluias, irmãos! Amém! Graças a Deus! Aleluias! Aleluias! Ah, eu estava outro dia meditando no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Talvez seja uma das passagens mais conhecidas em toda a Bíblia, não é? E com certeza uma das passagens mais conhecidas no mundo, não é? Quando o apóstolo Paulo, falando sobre, no capítulo 12, o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, falar em línguas e aquela coisa toda, e no, entre o capítulo 12 e o capítulo 14, não é? Obviamente está o capítulo 13, e no capítulo 13 ele coloca de uma maneira assim, parece que ele para o assunto de falar em outras línguas, de ser cheio do Espírito Santo e os dons todos, e aí ele começa a falar, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Isso não teria virtude alguma, ainda que eu tivesse tamanha fé, que pudesse transportar os montes. Se não tivesse amor, isso nada me aproveitaria. Amém, amados? Ainda que tivesse tanta sabedoria, tanto conhecimento, mas não tivesse amor, isso não teria resultado nenhum em minha vida. Ainda que eu desse o meu próprio corpo para ser queimado, ou distribuísse toda a minha fortuna para os pobres, mas se não fosse por amor, não valeria nada. Então, parece que aquilo está tão desconexo naquele assunto, não é? Mas nós sabemos que tem alguma coisa a ver. Amém, irmãos? E sabemos que é importante. Mas nesse capítulo, capítulo 13 de 1 Coríntios 13, no versículo 13 ele diz assim, você quer ler lá? Pode ler, não é? 1 Coríntios 13, 13, vamos ver. Diz assim, agora, pois, permanecem essas três coisas, fé, esperança e o amor. Esses três, porém o maior deles é o amor. Diga três coisas: fé, esperança e amor. Amém, amados? Diga, nós somos o povo da fé. Andamos por fé. Vivemos por fé. Fé é o que agrada a Deus na nossa vida. Amém, irmãos? Fé é a maneira de conhecer a Deus. Quem às vezes me segue pelas redes sociais, eu vivo postando, né, um embate só com os filósofos, os cientistas e os cristãos. Né? Agora, nós sabemos uma coisa, né, como o salmista diz no Salmo 119, a gente está além dos cientistas, amém, irmãos? Nós estamos além dos filósofos, além dos sábios, porque eles vão até onde os sentidos deles conseguem ir. Né? Eles sabem o que eles podem provar, o que eles podem ver, o que eles podem ouvir, o que eles podem sentir. Mas nós temos algo superior. Diga, eu tenho algo superior. Fé. Ninguém vai chegar a Deus por ciência. Amém, irmãos? Ninguém vai chegar a Deus por experimento num laboratório, por pesquisa geológica, não é? Ninguém vai conhecer a Deus por astronomia, por geologia, por nada disso. A única maneira que ele se permite ser alcançado é através da nossa fé. Diga, pela minha fé. Por isso que Hebreus 11, 6, sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Que maravilha, falando para os alunos de Rema aqui, né? Todo mundo sabe essas coisas, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Diga, é pela fé. Fé é a nossa maneira de viver, não é? Paulo diz no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 17, não é? Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Diga, fé é a maneira de ser justificado, de viver em Cristo Jesus. Paulo diz em Gálatas, a vida que eu agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Amém, amados? Então, isso é uma coisa que todos nós entendemos, conhecemos e sabemos. A segunda coisa que ele diz no versículo 13 é esperança. Diga, esperança. Todos nós que somos cristãos temos uma esperança, irmãos. Eu sei que hoje em dia, aqui no Brasil, temos uma grande discussão, um grande embate, né? Direita, esquerda, não é? E as pessoas me perguntam assim, e aí, você, de onde você é? Eu falei, eu sou de cima, gente, né? Eu sou de cima, não sou de direita, não sou de esquerda, não é? O meu lema é o Evangelho, amém, amados? O que eu prego é o Evangelho. A verdade está no Evangelho, amém, irmãos? A Bíblia diz que no Evangelho é que se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o meu justo viverá pela fé. Diga, eu prego o Evangelho. E eu quero dizer a você que é cristão, não é? Não, não, eu sei que isso faz parte dos debates e todas as coisas, mas, irmãos, nós somos de cima, amém, irmãos? O que nós sabemos que pode mudar a humanidade é o Evangelho. Nenhuma manifestação, nenhum partido político, irmãos, nenhuma organização filosófica ou qualquer outra coisa pode mudar a sociedade. O que muda a sociedade é a pregação do Evangelho. Um dia falaram, alguns políticos falaram para Spurgeon, né, e disseram para Spurgeon: Spurgeon, por favor, não traga a Bíblia para dentro do Congresso. E ele falou assim: pois é exatamente onde a Bíblia deve estar. E vocês precisam conhecer a verdade. E não existe outra verdade a não ser o Evangelho. Não existe nada além desta verdade. Amém, irmãos? As pessoas dizem: não, a verdade é uma coisa relativa, né? Cada um tem a sua verdade. A verdade está em Deus. A verdade está em Cristo Jesus. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é o conhecimento da vontade de Deus. Amém, irmãos? Se não está em Deus, se não está alinhado com a palavra de Deus, não é a verdade. Amém, amados? Quantos creem desta maneira? Diga, é assim. Não é? Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém, amados? Diga, a verdade é Jesus Cristo. Não há outra verdade além dele. Esta é uma verdade absoluta, não é? É uma verdade que não pode, não passa, não é? Não tem época, não tem geração, é para sempre. Amém, amados? E todos nós que somos cristãos, irmãos, nós temos uma esperança. Nós aguardamos Jesus voltar. Eu, irmãos, estou pensando, né? Será que será no próximo ano? Será que eu ainda poderei evangelizar algum outro país? Porque eu espero Jesus nos próximos tempos. Amém, irmãos? Para mim, ele está às portas. Esses dias eu estava vendo alguns vídeos do YouTube e encontrei o vídeo de uma mãe que postou uma criança de poucos, talvez 2 anos, mal dizia algumas coisas, e ela começou a dizer: Abba Pai, Abba Pai. A mãe se espantou, pegou o celular, começou a gravar, e a criança disse: ele está chegando, gente. Eu não sei para você, mas eu estou esperando, amém? Ele vem, amém, irmãos? Ele vem. O mundo está esperando alguma coisa nova acontecer. Eu sei o que vai acontecer. Jesus vem, vai reinar sobre as nações, vai reinar sobre a terra. Aleluias, e eu vou reinar com ele, amém, irmãos? Talvez eu vou ser o rei lá em Chile, algum lugar assim, mas eu vou reinar com ele. Amém, amados? Aleluia, essa é a nossa esperança, irmãos. Todo cristão sabe disso. Amém? Nós não estamos esperando que este mundo mude, porque esse mundo, diz a palavra, jaz do maligno. Sabemos o que vai acontecer, o anticristo vai se levantar, e todas as coisas que a palavra disse estão se cumprindo e vão se cumprir, mas nós sabemos qual é a nossa esperança. Amém? Aleluia, quando eu penso no amanhã, irmãos, eu fico: ele está chegando, ele vem me buscar, ele vai cumprir tudo aquilo que prometeu. Diga, eu tenho uma esperança. Jesus vem buscar o seu povo, a sua igreja, vai reinar sobre a terra. Aleluias, irmãos. Quem vai reinar, direita ou esquerda? Jesus Cristo e a igreja. Aleluias. Isso é bom demais, irmãos. Essa é a esperança de todo cristão. Todo cristão vive isso. Amém? Mas lá também diz fé, esperança e amor. Amém, amados? Eu queria rapidamente falar algumas coisas sobre essa questão, sobre o amor, e quanto isso é importante nas nossas vidas. Algum tempo na minha vida, irmãos, estava muito preocupado com a minha saúde, com alguns problemas que eu vinha sentindo e algumas coisas. E eu pensei, não é? Como eu posso viver uma vida sem preocupação, sem medo de algum problema de saúde, alguma coisa mais grave, não é? A gente, quando é mais jovem, não se preocupa tanto com essas coisas, mas quando você vai chegando um pouco mais na idade, começa a se preocupar. E eu comecei a sentir alguns problemas e pensei: como é que eu posso viver uma vida onde eu não tenha preocupações nesse sentido? Na verdade, será que eu posso viver uma vida sem preocupações, Será que eu posso viver uma vida onde eu esteja acima destas coisas? Olha só que interessante, não é? Nós dizemos assim, às vezes, irmão, a gente vai se acostumando com as coisas que acontecem. A Bíblia diz assim, não vos conformeis com este mundo. Diga para o teu vizinho, não vos conformeis com este mundo. Este mundo diz assim, não, isso tudo é normal, irmãos. O mal que existe nesse mundo é normal. Essas coisas não tem como mudar. Tem que viver assim. Você sabia que o livro de Salmos, no capítulo 91, a Bíblia diz assim, porque você fez do Senhor a tua habitação, porque o Altíssimo é o teu esconderijo, nenhum mal te sucederá. E praga nenhuma vai subir à tua casa. Porque aos anjos dele, ele vai dar ordens ao seu respeito para te guardarem em todos os seus caminhos. Os anjos vão sustentar você nas suas mãos. Amém, irmãos? Diga assim, isso é verdade. Então eu posso viver sem temer nenhum mal, irmãos. Amém, irmãos? Eu posso viver sem temer de nada. Diga assim, ele deu ordem aos seus anjos para me guardarem em todos os meus caminhos. Os anjos me sustentam nas suas mãos, para que eu não pise com os meus pés em pedra. Amém? Eu posso pisar o leão e o áspide, calcar aos meus pés o filho do leão e da serpente, porque tão encarecidamente ele me amou, diz o Senhor. Também eu o porei a salvo. Amém? Aleluias. Ele me invocará e eu o ouvirei. Estarei com ele na angústia. Eu vou livrá-lo e vou glorificá-lo. Saciá-lo-ei com longevidade e darei a ele a ver a minha salvação. Amém, irmãos? Diga assim, eu posso viver uma vida sem temor do mal. Aleluias. Eu me recordo que uma vez, irmãos, eu viajei para o Nepal e eu estava em Katmandu, na capital do Nepal, com os missionários, né? O Nepal é um outro mundo, viu, gente? A gente não tem noção do que é aquilo lá, né? E aí os missionários disseram comigo, Pastor Marcos, a gente vai visitar uma tribo numa montanha aqui, né? E queremos que o senhor vá conosco. Eu falei, tá bom. Eu sou meio assim, Indiana Jones, né? Falou em aventura, subir montanha, né? Só que era um território, irmãos, que não tinha a mínima ideia do que era. E aí eu falei, tá bom, vamos. Aí viajamos de carro por algumas horas, numa estrada tão maluca, né? Depois saímos da estrada, de carro ainda, num jipe, atravessamos uns rios, e eu estava me sentindo Indiana Jones mesmo, sabe? Dirigindo aquele jipe, né? Falei, epá, pai, tirando foto de quanto é jeito, né? Aí disseram assim, aí a gente vai deixar o carro aqui agora e vamos caminhar um pouquinho. 6 horas, irmãos, subindo uma montanha. Nas primeiras 2 horas, tudo era aventura. 3 horas depois, irmãos, eu já estava pensando. Né? Eu tinha assistido na Discovery que na montanha, que lá no Nepal tem muito tigre, né? Tem mais tigre do que gente lá. E aí, os tigres, eles atacam sempre pelas costas. Então, você se tiver um grupo, né, ele vai atacar sempre a última pessoa. Eu tinha assistido aquilo, aí fiquei esperto. Eu fiquei na frente da fila. Amém. Mas quando eu olhei para trás, irmãos, eu estava morrendo de medo do tigre, sabia? Quando eu olhei para trás, o amigo meu missionário que foi comigo, ele era o último da fila. E ele estava tão cansado, mas tão extenuado, que eu pensei, Jesus, ele vai morrer. Se não morrer, o tigre pega, né? Aí eu comecei a orar. Mas daqui mais uma hora, irmãos, eu é que estava morrendo. Eu já não aguentava mais caminhar. Não aguentava mais. E eu orei naquele dia. Eu falei assim, Senhor, olha, voltar não dá. Ir para frente não dá. Ficar aqui eu não tenho como. Não é? Só tem tigre, leopardo. O que eu vou fazer? Irmãos, do nada apareceram 2 homens. E disseram assim, vocês querem ajuda? Eu olhei para aqueles 2, né? Eles eram assim, baixinhos, né? Bem moreno e com os olhos meio assim pichadinhos. Eu falei assim, baixinho, moreno, os olhos pichados, mas é anjo, né? Tenho certeza. Falei, é anjo, né? Se alguém me perguntar, já viu um anjo já? Como é que é? Baixinho, moreno, os olhos... Não tem jeito, aquilo era anjo, né? E eu falei assim, rapaz, não sei o teu nome, não sei quem você é, mas sei que é um anjo. Pode levar minha mochila, leva tudo, né? Aí eles puseram toda a nossa bagagem nas costas, irmãos, e foram na nossa frente. Eu falei, não acredito, né? Aqueles 2 homens não tinham força, mas subiram aquela coisa. Chegaram lá em cima, disseram, tá bom até aqui. Eu falei, claro que está, né? Me salvaram. Amém, irmãos? Mas é, assim, do jeito que apareceram, disseram, até logo, e foram embora. Amém? E eu comecei a entender uma coisa. Eu comecei a entender, irmãos, que às vezes o medo paralisa a gente, né? Medo de morte, medo de que alguma coisa aconteça. E eu estava com tanto medo que eu não sabia assim, mais como fazer. Eu me lembro que depois nós chegamos lá nessa tribo onde a gente ia ministrar a palavra, e do outro dia de manhã, no domingo pela manhã, nós fomos para o culto, e o culto era assim, era uma beleza, né? Eles colocaram uns panos no chão, e aí começa a vir gente, tudo quanto é canto da montanha, todo mundo senta no chão, não tem microfone, não tem instrumento, não tem nada, é você e o povo, né? E aí eu olhei para aquele povo e falei assim, Senhor, e agora, o que eu falo para essa gente, né? Eu trouxe aqui para você falar para eles que alguém se importa com eles. Amém, irmão? Digo, o amor de Deus é tão grande. Amém? E eu comecei a perceber que às vezes, irmãos, esse temor de que as coisas acontecessem, que algo mal acontecesse na minha vida, na minha família, isso me paralisava. Eu perguntei, Senhor, tua palavra diz, nenhum mal me sucederá, praga alguma subirá à minha casa. Como eu posso viver tão seguro de que nada vai me acontecer? E o Senhor falou comigo, eu vou dizer uma coisa, você quer viver livre do medo de enfermidade? Você quer viver livre de que alguma coisa má te aconteça? Você quer viver livre de que algum homem violento venha trazer algum dano a você e à tua casa? Eu falei, quero, Senhor, eu quero saber, como é que eu vivo desta maneira? E ele me disse, olha o que a minha palavra diz, e me levou a 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 14. Você pode ler? 1 Coríntios 16, 14. Olha que coisa tremenda, irmãos. Diga um grande segredo. Amém? 1 Coríntios 16, 14 diz assim: todos os vossos atos sejam feitos em amor. Diga simples assim. Tudo que você fizer, o amor esteja envolvido. Amém? Vai falar com alguém? O amor esteja envolvido. Resolver algum problema? O amor esteja envolvido. Amém, amado? Diga, em tudo que eu faço, eu tenho que fazer com amor. Eu tenho que fazer em amor. E aí eu vou viver livre de qualquer problema. Amém, irmão? É tão simples assim? É. Amém, amado? Mas o grande nosso problema é que às vezes nós pensamos, irmãos, que amor é aquele sentimento forte que a gente sente por alguém, que o coração bate mais rápido, o sangue corre pelas veias e a gente fica até meio vermelho às vezes, né? Diga assim, amor não é sentimento. O amor é o que ele derramou dos nossos corações através do Espírito Santo que nos foi dado. Amém? E eu falei, então quer dizer que se eu viver desta maneira, em tudo que eu fizer, o amor estiver envolvido, eu posso viver sem medo. E ele me disse, sem medo, em paz, andando em benignidade, andando com paciência, e todas as coisas mais que você sabe. E eu falei, ótimo, Senhor, que bom. E aí eu comecei a pensar, bom, agora eu já sei que tudo que eu faço, o amor tem que estar envolvido, né? E aí eu comecei, irmãos, a tentar agir em amor com todo mundo. Mas sabe o que aconteceu? Eu não sentia amor por todo mundo. Algumas pessoas era fácil amar. Outras pessoas não tanto. E eu falei assim, Senhor, o Senhor precisa me ajudar, porque eu consigo amar Eunice, Davi, Ana Luísa, nessa ordem, viu? Eunice, Davi, Ana Luísa. E depois alguns outros, né? Mas amar todo mundo ficou assim. Quando eu lidava com eles, e podia lidar em amor, mas depois algumas outras pessoas, né? Eu me lembro, irmãos, que uma ocasião no ministério, Eu tive uma dificuldade muito grande com um pastor. Alguém já teve dificuldade? Eu tive uma dificuldade grande com ele. E ele era um outro pastor, e eu fiquei muito chateado, aborrecido, pensem vocês, né, na situação. Porque ele chegou depois que eu no ministério e ocupava um cargo maior que o meu, né? Eu dizia assim, meu Deus, chegou depois que eu, já está sentando na janela, né? Essa coisa toda. E aí nós começamos a ter assim discussão. Ele nem vivia aqui, mas por alguma razão a gente teve algumas situações que tivemos que caminhar junto. E aquilo começou a me fazer tão mal. E o Senhor falou com o meu coração, Marcos, lembra quando eu falei com você sobre essa questão de amor? Deixa eu te ensinar uma coisa. Você está com raiva do teu irmão. Você está andando, não está andando em amor com ele. Quer andar em vitória? Comece a orar pela vida dele. Eu falei, ok, Senhor, eu vou tentar fazer isso, né? E, irmãos, de fato, comecei a fazer, a orar pela vida dele. Sabe o que aconteceu? Imediatamente, o meu ministério mudou, gente. A minha vida mudou. Eu falei, rapaz, se eu soubesse que era mais fácil, eu ia orar por todo mundo, até por Hitler, né? Mussolini. Amém? Capaz, funcionou. Amém, amado? De repente, o meu ministério começou a crescer, a florescer, e as coisas começaram a abrir, né? E o Senhor falou, está vendo? Né? Você está entendendo como é que funciona? Eu falei, agora estou entendendo, Senhor. Em outra ocasião, irmãos, eu tinha feito um trabalho, tinha recebido um dinheiro. E aí, eu estava feliz, né, que eu precisava daquele dinheiro. Falei, graças a Deus, agora eu tenho dinheiro para aquilo que eu preciso. E o Senhor falou para mim, sabe aquele pastor que é teu concorrente, que você não gosta muito dele? Era outro, né? Que... Vai. Eu falei assim, ah, sim, Senhor. Ele falou assim, eu quero que você dê esse dinheiro de oferta para ele. Irmãos, eu pensei, Espírito Santo, essa voz é tua ou é de outro? Eu precisava desse dinheiro. O Senhor podia ter mandado dar para qualquer outro, mas para ele, né? Amém, irmão? Ele falou assim, vai lá e diga para ele, esse dinheiro é para você. Irmãos, foi a coisa mais dura que eu fiz na minha vida, né? Fui até ele, muito sem graça, muito sem, assim, vontade, né? Mas eu falei assim, rapaz, ele vai achar que eu estou debochando dele. Ele vai achar que eu estou... Ele vai achar que eu estou orgulhoso, né? Mas eu falei, meu irmão, vem cá, eu queria fazer alguma coisa. O Senhor mandou vir aqui e dar esta oferta para você, para abençoar a tua vida. Ele se levantou, me deu um abraço. Irmãos, eu fui tão abençoado depois daquilo. Amém? A minha vida, assim, financeira, mudou tanto depois daquilo. Amém? Diga, todos os vossos atos sejam feitos em amor. Agora, o que a gente precisa entender, irmãos, que amor não é... Olha, se dissesse para mim assim, você precisa amar Ana Luísa, né? Uau! Coisa fácil, irmãos. Eunice. Amém? É fácil. Agora, esse não é o amor de Deus. Amém, irmãos? A Bíblia diz no livro de 1 João, capítulo 4, que nós o amamos, diga, eu amo a Deus, porque ele me amou primeiro. Amém? No, o nosso amor por ele é porque ele nos amou primeiro. E como ele nos amou? Ele nos amou quando nós não fazíamos a sua vontade, quando nós éramos inimigos. Romanos capítulo 5 diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Diga, Cristo morreu quando eu era inimigo dele. Amém, irmãos? Morrer por quem eu amo, talvez... Ainda assim alguém ouse fazer. Mas morrer por quem me odeia é muito mais complicado. Sim ou não? Amém? Diga, ele morreu por mim? Quando eu não o amava, não o obedecia, não seguia. Diga, ninguém tem amor, maior amor que esse. E esse é o amor que a palavra de Deus diz. Esse é o amor, irmãos, que nos faz andar em vitória. Não é? Tem um livro de irmão Reagan, né? O amor, o caminho para vitória. Quer andar em vitória? Aprenda a amar desta maneira. Amém? Mas, pastor, eu não sinto. Você não tem que sentir. Amém? Então, como é que é essa história? Amar sem sentir. Amar, assim, quando eu estou, na verdade, sendo ofendido, ou quando, na verdade, a pessoa não concorda comigo, não é? E outra vez o Espírito de Deus me levou ao mesmo texto, diga, 1 Coríntios, capítulo 13. Ele falou assim, eu vou te mostrar uma coisa. Eu quero que você leia de novo esse texto. E eu estou lá. O amor é paciente. O amor é benigno. O amor... Não se vangloria, não é ciumento, não é orgulhoso, não anda de uma maneira inconveniente. O amor não busca os seus interesses. O amor não se irrita. O amor não suspeita mal, né? O amor se alegra com a injustiça. O amor se regozija com a verdade. O amor tudo crê, tudo sofre, tudo suporta, tudo espera. Eu falei, Senhor, mas que novidade tem em tudo isso, né? Eu já leio isso há muito, muito tempo. E ele falou assim, eu queria que você mudasse essa leitura. Eu falei, sim. E ele diga assim, e ele disse assim, leia desta maneira, quem ama é paciente. Quem ama é benigno. Quem anda em amor... não é ciumento. Quem anda em amor não se vangloria, não se ensoberbece. Quem anda em amor não se porta de uma maneira inconveniente. Quem anda em amor não busca os seus próprios interesses. Quem anda em amor não se irrita. Quem anda em amor não se ressente do mal. Quem anda em amor não se alegra com a injustiça. Quem anda em amor, se alegra com a verdade. Quem anda em amor, tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Quem anda em amor, ama para sempre. Eu falei, Senhor, agora mudou a maneira de abordar, né? Amém? Diga, quem anda em amor, é paciente. Já teve alguma vez que você fala para uma pessoa assim, eu te amo, benzinho, mas alguma coisa, ó, a minha paciência está por aqui com você. Já passou por isso alguma vez na vida? Amém? Me lembro que uma vez eu fui com Nice no shopping, gente. Marido sabe o que é isso, né? Eu com mulher no shopping, é uma coisa complicada. Falei para ela, Nice, a gente tem uma vigília hoje à noite na igreja. Escute bem. A gente tem um horário para chegar e tem um limite para gastar, né? Então, eu vou deixar você aqui no departamento feminino e vou lá para o departamento masculino. Eu vou comprar uma blusa, você compra o que você necessita, a gente paga e vai embora. Fui para o departamento masculino, entrei lá, vi a blusa. Eu cheguei e os meus olhos foram direto naquela blusa. Essa. Promoção, gente. Falei, rapaz, olha só. De deuses. Peguei a blusa... Você quer experimentar? Não, vou levar essa mesmo. Peguei, não, mas é, não, tudo bem, essa mesmo. Quanto que é? Rapaz, por esse preço eu levava duas, né? Aí fui lá para a fila esperar a Nice. Uma hora na fila. Disse, meu Deus do céu, eu falei para ela, chega logo, não demora. E estou lá na fila. Uma hora e tanto depois, irmãos, ela vem com uma mala de roupa, né? Na fila eu disse para ela assim, menina, eu não falei para você que a gente tem responsabilidade, tem que chegar na igreja no horário. Eu não falei, mas assim, eu falei bem amistosamente com ela, na fila, né? Você é uma irresponsável, sabia? Com esse monte de coisa, eu falei para você que a gente tinha limite. Eu tenho que ir para a igreja, eu tenho responsabilidade. E aí fui para a igreja, né, todo cheio de razão, irmãos, todo, né, pensando assim, tá vendo? Eu falei com ela... Ela atrapalha o meu ministério, né? Quando eu cheguei na igreja, irmãos, olha, digo a verdade em Cristo, não minto. Eu estou na igreja, o profeta falou assim, pastor Marcos, vem aqui, queria falar com você. Aí eu vou para frente, Deus vai me exaltar agora. Vai dizer, servo bom e fiel. pôs a mão na minha cabeça e falou assim: você precisa amar a tua esposa. Eu falei: eita, seja paciente com ela. Eu falei: tome. Amém. Assim, gente, direto. Diga: quem ama é paciente. Às vezes nós dizemos assim: Senhor, nós te amamos. Senhor, eu te amo. Diga: eu amo a Ele, porque Ele me amou primeiro. E assim também, eu tenho que amar os meus irmãos. Amém, irmãos? Eu não tenho que esperar que alguém me ame para que eu ame. Eu tenho que amar primeiro. Diga assim: o mesmo amor que Ele teve por mim, eu tenho pelas pessoas. Ele me amou primeiro. Diga: eu vou amar as pessoas primeiro. Amém? E como é que eu amo? Vou ser paciente com elas. Amém? Irmão, eu já falei, eu já disse. Olha, da próxima vez não vai ter jeito. Diga: quem ama é paciente. Quantas vezes Deus foi paciente comigo, irmãos? Quanto tempo Deus me esperou? Quanto tempo Deus teve misericórdia e paciência na minha vida? Diga assim: eu vou ser paciente com os outros agora. Amém? Diga: amar não é sentir aquele coração batendo mais forte, é ser paciente com as pessoas. Diga: amar é ser benigno. O que é ser benigno? Benigno é aquilo que não faz mal, é aquilo que não fere, não machuca, não cria problemas. Amém, irmãos? Bondoso é uma qualidade de uma pessoa. Benigno é o que não fere. Diga: quem ama é benigno, não fere, não machuca. Amém, amados? Às vezes o marido, né, eu vou dizer assim, o Marcos, né, dizia assim: rapaz, eu sou cristão, se não fosse, essa mulher ia ver um negócio, né? Mas às vezes não bate, mas às vezes fala umas coisas, não fala, irmãos? Sim ou não? Às vezes dá umas... E sabe que essas palavras às vezes são mais duras do que uma agressão física? Criam mais problemas. Diga: quem ama é benigno. Não fere, não machuca, não cria problemas. Amém, irmãos? Aleluias! Graças a Deus. Amém? Eu era especialista nisso, né? Eu me achava um santarrão e costumava, irmãos, falar duro com as pessoas e machucar as pessoas. Mas o Senhor disse assim: eu jamais te feri. Eu jamais fui duro com você. Por que você tem que ser duro com as pessoas? Eu disse: Senhor, me perdoa. Amém, irmãos? Diga: quem ama é benigno. Aleluias. Efésios capítulo 4 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente que for boa para promover a edificação e que beneficie aqueles que te ouvem. Diga: torpe. Essa palavra torpe tem a mesma origem da palavra torpedo, aquela arma que sai do... Torpedo hoje em dia é o quê? Não, eu estou um pouco atrasado, né? Porque no celular a gente mandava torpedo, agora não manda mais, né? O que manda agora? WhatsApp. Mas os mais antigos vão me entender, né? Ele mandava torpedo pelo telefone antigamente, né? Então, diga: torpedo é uma arma para destruir, né? E a palavra diz assim: não saia da tua boca nenhuma palavra que machuque as pessoas, que fira as pessoas, mas fale aquilo que for bom para promover a edificação. Amém, amados? Quer andar sem medo de nada? Diga: ande em amor. Como eu ando em amor? Seja benigno. Não fira as pessoas, não machuque as pessoas, não ande de uma maneira que as pessoas tenham medo de você. Amém, amados? Ele diz mais, e continua dizendo, né? Quem ama não vive em ciúmes, em zelo. Amém? Não é ciumento, possessivo. Quem ama não é vaidoso, orgulhoso. Amém, amados? Às vezes nós dizemos para as pessoas assim: ah, eu sou muito mais inteligente que você, mais sábio que você. Diga: quem ama não vive desta maneira, não se porta de uma maneira inconveniente. Amém, amados? Diga: quem ama sempre se porta de uma maneira conveniente, né? Amém? Quem ama não busca os seus interesses, não age pensando em si mesmo, mas age pensando nos outros. Amém, amados? O que faz, faz para promover as pessoas. E uma vez, lá no Chile, tive um problema com uma pessoa, diz assim, rapaz, eu saio do meu país, venho aqui para abençoar e ser abençoado. Ele age dessa maneira. E o Senhor falou comigo, o que você está esperando? Um galardão, né? Aplausos. Diga, quem ama não busca os seus interesses. Não procura o que é seu. Amém, irmãos? Hoje em dia é um tal da gente dizer assim, não, estou correndo o meu ministério, estou correndo a minha carreira, estou correndo o meu isso, estou correndo o meu aquilo. Irmãos, eu estou correndo a carreira dos outros. Talvez seja estranho dizer isso, né? Mas eu estou vivendo para abençoar outras pessoas. Porque quem ama não procura os seus interesses. Amém, amado? Quem ama não se irrita. Ah, isso é difícil, gente. Já dirigiram aqui no Rio de Janeiro? Agora vocês não sabem o que é dirigir no Chile. Lá, né? A Areta foi lá de jogo também. Meu Deus do céu, né? Aquele pessoal, eles não aprenderam até hoje que tem seta, que tem, né, sinal. Eles não sabem que tem essas coisas, gente. A gente dirige lá. E você está dirigindo, o abençoado entra na tua frente, te fecha, para na tua frente, né? Anda, anda na esquerda a 60 por hora, gente, né? E a gente atrás, querendo chegar cedo no rema, né, Areta? E lá, tem que chegar no horário. E o abençoado ali, dirigindo, né? Porque não vai para a direita, fica ali, né? Aí você atrás dele. Aí você, gente, bota a mão na buzina, dá vontade de falar algumas coisas. Amém, irmãos? Diga, quem ama não se irrita. Eu me lembro que uma vez, irmãos, eu estava em casa e a minha filha mais nova, né, ia falar... mais pequena, ela me afrontou. Eu sei que eu fui falar com ela e ela gritou comigo, né? Foi assim, muito dura comigo. Irmãos, eu disse, cala sua boca, menina. Com quem você acha que você está falando? Eu sou teu pai, eu sou autoridade sobre a tua vida. Ponha-se no seu lugar. Você é uma menina, você não é nada. Tudo que você é por minha causa. Está pensando o quê? Deus falou comigo naquele instante. Quando foi que eu te tratei dessa maneira? Quando foi que eu me irritei com você? Filha, eu queria dizer uma coisa para você. Você perdoou o pai, porque... eu perdi a linha, perdi a compulsão. Você errou, mas eu não podia ter feito isso. Me perdoa, por favor. Diga, quem ama, não se irrita. Amém, amado? Aleluia. Está chegando no fim, viu, gente? Prometo que estou acabando. Quem ama, não se ressente do mal. Nunca mais falo com ela. Às vezes brigava com a minha esposa, enquanto ela não falar comigo, eu não dirijo a palavra a ela. Falava com os filhos, mas não falava com ela. Tolice, irmão. Diga, quem ama, não se ressente do mal. Fez isso, eu vou descontar, eu vou dar o troco. Diga, quem ama, não se alegra com a injustiça. Bem feito, eu falei que isso ia acontecer. Eu tinha certeza que Deus ia dar uma cajadada nesse... Diga, quem ama, se alegra com a verdade. Quem ama, tudo sofre. Tudo crê, tudo espera. Tudo suporta. Não, não, isso não dá para aguentar. Quem ama, tudo suporta. Amém? Diga, quem ama, ama para sempre. Oh, o meu amor está acabando. Diga, graças a Deus. O amor de Deus por mim não acaba. Amém, irmão? Aleluia. Esse é o caminho para a vitória. Isso é andar em amor. Todos os vossos atos sejam feitos em amor. E o que é fazer algo em amor? Seja paciente, seja benigno, não viva em ciúmes. Amém, amados? Não seja orgulhoso, não seja vanglorioso. Não se porte inconvenientemente. Não busque os seus interesses. Não se irrite. Não se ressinta do mal. Não se alegre com a injustiça. Se regozije com a verdade. Creia sempre nas pessoas. Suporte. Sofra se for necessário. Amém? Ame para sempre, porque este é o amor de Deus que está no nosso coração. Quando a gente anda assim, irmãos, a gente não tem medo de nada. Sabe por quê? Para encerrar, 1 João, capítulo 4, versículo 16, diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor de Deus por nós. Deus é amor, e aquele que anda em amor, né, conhece a Deus. 18. O perfeito amor lança fora todo medo. Porque aquele que tem medo, ele ainda não é aperfeiçoado em amor. E o medo produz sofrimento. Sabe por que a gente sofre? Sabe por que as pessoas adoecem, passam problemas? Porque elas andam em medo. O medo produz sofrimento, tormento. Mas quando a gente anda em amor, a gente anda em vitória. Amém, amado? Diga aleluia. Diga: Pai, eu te dou graças, porque o Senhor derramou o teu amor em meu coração. E eu posso viver desta maneira. Aleluia. Pai, eu te dou graças. Eu não tenho medo das pessoas, porque o Senhor me ama. Aquele que nem mesmo seu filho poupou, antes o entregou por mim, como não me dará com ele todas as coisas? Quem vai me acusar? É o Senhor quem me justifica. Quem vai me condenar? Pois foi Cristo quem morreu, antes quem ressuscitou dos mortos. E agora, Pai, está a tua destra intercedendo por mim. Quem, Pai, vai me separar do teu amor? Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Será a fome? Será a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, nós somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas mudas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores. Pelo teu amor por nós, ó Pai, porque estamos bem certos que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o hoje, nem o amanhã, nem a morte, nem o inferno, nem, ó Pai, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluias. Te amamos, ó Deus, porque o Senhor nos amou primeiro. Te amamos porque o Senhor enviou Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. Te amamos porque a tua graça nos alcançou. Te amamos porque somos mais do que vencedores. Aleluias. Nós não precisamos, ó Pai, sentir que as pessoas nos amam. Não precisamos ser paparicados. Não precisamos ser idolatrados, porque o teu amor sobre as nossas vidas é suficiente. O teu amor sobre as nossas vidas é grande. O teu amor sobre as nossas vidas nos basta, Pai. Obrigado pelo teu amor por nós. Obrigado pela tua graça. Obrigado porque o Senhor derramou esse amor nos nossos corações. E podemos andar assim todos os dias da nossa vida. Você pode ficar em pé, irmão.